Você pode até tentar, meu amor, mas quem tem a senha sou eu. Luciano Gutierrez, pra você, bebê. Se quiser ficar aqui, decida se vai ou fica. Eu não aguento a despedida, não. Sei que está iludida com outra alguém, que diz que te ama, mas não te faz bem. Na cama, ele até tenta te deixar em chama, mas quem tem a senha sou eu. Sou eu. Sou eu. Quem beija sua boca e que morde sua nuca e te leva à loucura. Se vai ou fica, eu não aguento a despedida, não. Sei que está iludida com outra alguém, que diz que te ama, mas não te faz bem. Na cama, ele até tenta te deixar em chama, mas quem tem a senha sou eu. Sou eu. Que beija sua boca e que morde sua nuca, que te leva à loucura de tanto prazer. Sou eu que rasga sua roupa e dá tapa na cara, chama de safada. E esse alguém sou eu. Jacobina, Ilhéus, Candeias. Essa é mais uma da WM, o menino dos hits, Mascote Produções. Sou eu que beija sua boca e que morde, quem sabe canta e vá, de tanto prazer. Sua roupa e dá tapa.